Salvador, então direto bridge, Absolu 16, controle 1935, torre 186, transponder 5545, azul 4209. Fome pronto, puxa acionamento 4209. Chamará. Solo boa, Oxenami A2, 24, Lisona 5. 6224, boa, táxi em frente, Alfa Índia para o portão 016224. Alfa Índia, portão 16224, graças. Torre Gol, solo 074, no 6, puxa acionamento. Portão 612, autorizado, reparte pronto para o táxi Gol no 074. Portará. Salvador, dá 3305 para o puxa acionamento. Salvador, dá 3305. 3305, portão 5 para o puxa. Afirmativo. Aguarde para o pushback. Aguarde um instante para iniciar o push. Aguardando, 3305. 121, responda. 219. Foi. 074, POP é de 146 com 420, a perna com. Correio 5972, Libra. 7, parte 3, atente ao Salvador, 5972. Obrigado. Voo no 074, autorizado táxi, Juliette Alfa para ponto de espera 28, quando lá chame torre 18612, voo no 074. Juliette Alfa 186, lá no ponto 0. Copy, mantendo em de approach, call you via the Alec, and block text, call 019. That's right, team salary is on 015. 1015 on Canadge. para prospeccionamento na 804209. Aguarde para o push no portão 8, 4209. Mantenha a posição 4209. Portugal 019, I think ground net 23, and take no ground, don't you want this one right now? Portugal 09. Ground 21 Decimal 9, Portugal 019. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ground, boa noite, Portugal 019. Portugal 09, attacks by the first, the last, India. Gate number 11, Portugal 019. First left, India, gate 11, Portugal 019. Para taxa 3305, está com 124 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal, são 3305. Alternada Natal, ciente, voltando 3305. Aguarde para iniciar o táxi. Tem uma aeronave que vai ingressar para o portão 11. Após a passagem dela, você pode iniciar ingressando pela primeira direita, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18612, voltando 3305. Afirmativo, após a passagem do Portugal, direita, Juliette, até o ponto de espera da 28305. Sim. 074, autorizado ali a decolar pista 28, vento 210 graus, 12 nós. E decola na 28, 074. Strobolite gajo. Sou 209. Já passar a carga do Airbus 330, após o mesmo, execute seu pushback em Farm Tax. Após passagem do 330, iniciará o pushback estacionamento azul 4209. Solution é 6224 para o 230 para Aracaju. 6224 Aracaju. Informe pronto para o push. Sim, informará pronto. Tem autorização, senhor? É 224, para Aracaju, confirmando. Está autorizado Aracaju, 90, decola do 28, com curva direita, saída Arão, depois direto Caju. Frequência do controle 11935, a torre 1186, seu transpado é 5555. Confirmando Arão, transição Melim para o Senar 224, Arão Melim. Atenção, nível 190 autorizado, decola do 28, curva direita, Arão Melim. 11935, controle, 186 é a torre, 5555 é o transponder para o Ocean 6224. Estão pronto para o puxo acionamento, o seu portão é o de número 1, não é isso? Afirma, senhor, 01. Obrigado. para táxi azul 4209, informa Galeão como alternado, autonomia 0250 e 77 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa, confirmando, da 28. Da 28 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 e 4209. Livre táxi para o ponto de espera da 28 via Juliette Alfa, azul 4209. Quando pronto, torre 186, azul 4209. Boa noite. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, prosseguindo. Boa noite, estamos cientes da informação Yankee para autorização para o Galeão nível 320. 320 para o Galeão, um instante para cópia, Rio 5972. Afirmativo, tem a previsão da saída? 3305. 3305, boa noite, autorizado a linha de decolar pista 28, vento 200 graus, no 49. A linha decola na 28, da 3305. Cruzão 20, Guna 074. Confirme. Cruzando 120, 074. Sente. Na 3305, decola 32, controle 19, decimal 35. 1935, 3305, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, tá? 3305, saída Aron, passa mil pés. 3305, contato radar, subou 330. Para o 330, tá? 3305. O 074, chame Recife em 13325. 25. Nave deverá mantê-lo até 80 milhas, quando então voará direto à posição Aegis para interceptar a Torresco 50. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6, seu transponder 5553, Rio 5972. Autorizado para o Galeão 320, saída Gole, vamos interceptar a radial 259 por 80 milhas, caso de falha, prossegue para a posição Eutis, na aerovia Uplink 5-0, transponder 5-5-5-3, controle em 1-1-9-3-5 e a torre em 1-1-8-6-0, protegeu 5972 da Rio. Correto, informe pronto para o posicionamento 5972. Recortaremos, obrigado. Nada. Três zero cinco, chame Recife, frequência 12685. 2685, muito obrigado. Sr. Salvador, boa noite, é o Azul 4209. Azul 4209, boa noite. Autorizado a linha de decolar pista 28, vento 200 graus, 12 nós. Variação é de 8 a 18 nós e ajuste 105. Ajuste no 05, autorizado a linha de decolar pista 28, azul 4209. Azul 4909, decola os 42 com 9 decimal 35. Sinal 35, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Doli Salvador, muito boa noite, Azul 4209, decolou na sua escolha. Azul 4209, contato radar, suba ao 380. Autorizado sem restrições, nível 380, Azul 4209. Solo, 6224 para o táxi, 58 a bordo, 2 horas, Alpena Salvador. 58 a bordo, não é isso? Afirmo, senhor. Táxi autorizado para o ponto de espera da 28, via Índia e Alfa, quando lá, chame torre 118-61, boa noite, 6224. Autorizado via Índia Alfa, quando lá, 18-6, ou chame a 6224. Uma boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Graças. Boa noite.